Eu penso que não tenha ninguém ciumento hoje no auditório, né? Hã? É. A questão temática, ela é talvez uma das mais presentes na história da humanidade e, ao mesmo tempo, a menos estudada. Talvez isso não seja por acaso. Por uma razão simples, o ciúme, ele é multidimensional, é uma complexidade de sentimentos. Obviamente, por ser uma complexidade de sentimentos, a gente está segmentando a análise no âmbito da relação conjugal, porque o ciúme, ele tem suas variáveis para todas as relações interpessoais. O ciúme, ele tem como co-irmã principal a inveja. A inveja, diríamos que é a tristeza pela alegria do outro. E muitas vezes, a alegria pela tristeza desse outro. Normalmente estão conjugados. Às vezes se pensa que um homem ou uma mulher passa a ter somente ciúme por receio de perda do seu parceiro. Muitas vezes, o homem ou a mulher pode ter inveja do seu parceiro. Então, quando a gente parte da premissa do ciúme como um complexo de sentimentos, e por isso difícil de você gerar uma precisão metodológica, analítica sobre ele, a gente precisa recorrer, ao mesmo tempo, às interdisciplinaridades para compreendê-lo de uma certa forma, pelo menos como uma seta no caminho. Um ponto importante inicial sobre o ciúme é a origem da palavra ciúme, que vem do termo latim zelumen, zelos, em grego, em português, zelo, zelar, cuidar. Mas é o que de pouco ocorre no ciúme, é o zelo e o cuidado. Pelo contrário, se nós mesmo categorizarmos ciúme doentio, como se diz, do ciúme no seu nível basal, em um lado ou outro, quando a pessoa ciumenta, se sente ameaçada, a sua reação normalmente é uma reação intempestiva. Isso nos remete para uma questão importantíssima. O ciúme tem as tintas daquele que o sente. Diga-me quem tu és, e eu direi como tu me amas, e eu direi que tipo de ciúme tu tens por mim. Não há como dissociar o ciúme da personalidade daquele que o sente. E, se o ciúme num nível mais elevado, poderíamos categorizá-lo como doentio, de maior intempestividade, porque patologia a gente considera grau, intensidade e frequência. Se a gente categoriza, então, o ciúme doentio, nesse ponto, a gente pode perceber que o ciúme tem traços de transtornos de personalidade. Poderíamos delinear uma característica presente no ciumento, em excesso, que é justamente o delírio paranoide. O ciumento não quer enxergar a realidade. Ele quer enxergar aquilo que confirma para ele o medo de ser abandonado ou por se sentir incapaz de amar e ser amado ou porque sofre do complexo de rejeição. O ciumento padece da exclusão primária. Significa dizer, nós já sofremos com primeira inscrição psíquica do nosso nascimento a exclusão, que é a exclusão do útero. Por isso que nenhuma criança nasce sorrindo, todos nascemos chorando. Porque é a experiência da angústia de separação de uma instância altamente segura, que remete, projeta um ser para uma outra dimensão sem aviso prévio. O Donald Winnicott, que é um psicanalista britânico, ele já costumava dizer que a criança não nasce quando sai do ventre da sua mãe, mas quando entra no coração da sua mãe. Significa dizer, a criança, dependendo do modo como ela é acolhida depois da angustiante forma de ser excluída do útero, onde tudo está assegurado, onde você não precisa se preocupar com nenhum tipo de custo, a moradia é gratuita por 9 meses, a temperatura agradabilíssima e o ticket de refeição garantido pelo líquido amniótico. Você é expulso de todas as mordomias e regalias. E diz Winnicott que nesse momento em que a criança é expulsa, dependendo da forma como ela for acolhida, ela suportará essa angústia, convertendo-a em elemento mobilizante ou elemento paralisante, de conformidade com o modo com qual ela vai ser acolhida no colo da sua mãe. O colo da mãe, depois do útero, é a segunda maior fonte de segurança para aquela criatura. O que representa o colo? Representa que, não obstante uma dificuldade vivida, eu posso novamente me restabelecer. Então, o sentimento de exclusão, ele fica administrado. Mas, alguns estudos mostram que o ciumento excessivamente, ele pode ter padecido de alguma zona protetora no início da sua infância, não necessariamente no nascimento, mas sim de como decorreu a sua infância. Isso é um fator importante porque, se a gente partir do pressuposto que o ciumento, num grau elevado, é aquele que padece de um sentimento de exclusão, não porque saiu do útero de sua mãe, mas porque ainda não encontrou um colo que o dê segurança, a gente começa a entender, então, que o ciúme pode evoluir e coincidir com um transtorno de personalidade, cuja sintomatologia específica seria o delírio paranoide. Ou seja, ele não enxerga a realidade, ele enxerga o medo de ser excluído mais uma vez. Porque a exclusão lá atrás não foi conciliada. Ele não teve ninguém, ou suficientemente não teve ninguém que o acolhesse, que lhe desse assistência. Então essa falta fica bastante profunda como primeira inscrição psíquica que vai se replicar com o passar do tempo. Então, se a gente parte dessa premissa que o ciúme tem uma ligação direta com o tipo de personalidade e caracteriza uma certa sintomatologia, digamos, até psicótica, o ciumento passa a ver coisas que não existem, nós encontramos um grande paradoxo, que é quando o ciumento constata a traição, ele deixa de ter ciúme. Como que tivesse comprovando a ele realmente que ele sempre será excluído. Coisa que ele não consegue compreender em nível mais profundo, porque ele é automatizado a pensar o mundo através dessas experiências mais profundas que ele não tem acesso direto. Então, se a gente entende que o sentimento de exclusão, que não foi bem assistido na infância, poderá ser uma das causas formadoras de um distúrbio emocional que se agregará na sua personalidade e evoluirá para um sintoma psicótico, delírio paranoide, comparativamente, não nosologicamente. Eu não estou me referindo a uma categoria psicopatológica, mas como comparação com o sintoma psicótico. Então a gente tem, no ciumento, um quadro de quase total irreversibilidade, em alguns casos. Outros, sob tratamento intensivo, é possível de esta pessoa poder se conscientizar do seu comportamento, porque uma das marcas do ciumento é ignorar que é ciumento. Principalmente os homens fazem questão de se reconhecerem como não ciumentos. O homem interpreta de uma forma diferente a experiência de não querer perder o outro, porque o homem se preocupa muito mais em não ser traído a perder a sua amada. Ele se preocupa mais na infidelidade do que na perda da sua amada. Certa feita, um homem chegando na sua casa foi interpelado pela sua esposa. Você soube que a empregada foi embora? Ele disse, problema seu. Mas você sabe que ela estava grávida? Problema dela. Mas você sabia que o filho é seu? Problema meu. Mas ela queria render e ele já tinha encontrado de forma mais objetiva uma relação com a realidade. No ciumento, esse panorama ele fica um pouco mais distorcido. Ele passa, então, a fazer uma superlativa percepção sobre a realidade. Tem um pensamento de Cervantes que retrata bem essa questão. Eu vou me recorrer também à literatura, à mitologia, à neurociência, à psicologia evolucionista, à biologia evolucionista, como pronto-socorro de suporte para a complexidade do tema. De certo, com recortes minúsculos, que não gere perturbação em vossas mentes, porque eu não sou tão perverso assim. Diz Cervantes, os ciumentos sempre olham para tudo como com óculos de aumento, os quais engrandecem as coisas pequenas, agigantam os anões e fazem com que as suspeitas pareçam verdades. Isso é uma questão bastante interessante, porque confirma na base da literatura, não somente em Cervantes, como em Shakespeare, quando ele faz referência de uma excelente obra intitulada Otelo, que até alguns estudiosos britânicos tentaram construir uma grade patológica chamando de síndrome de Otelo, para configurar pessoas com comportamentos similares. Freud também traz uma contribuição importante, porque se a gente parte da premissa, e aí eu assumo a minha responsabilidade de autoria, de que o ciúme é uma experiência pré-verbal de como o indivíduo vai lidar com o sentimento de exclusão e por ausência assistencialista para essa experiência de exclusão no ato do seu nascimento, ou seja, quando falta-lhe amor, ele intensifica essa sensação de perda constante. O ciumento, ele vive buscando na pessoa amada o salvador, a salvadora de um perigo que só está nele. E ele não se dá conta. Que por isso que o ciumento, no seu delírio paranoide, ele padece de um sofrimento, e sofre muito, de uma figura imaginária, muitas vezes, que não existe e que ele encarna essa figura imaginária em várias pessoas que se aproximam do seu amado ou da sua amada. Vou falar somente amada por uma questão de perspectiva, fica melhor. Então, no caso da amada. Então, essa questão de você buscar um porto seguro que não teve no outro para poder suavizar o perigo que habita em si, altamente projetivo, leva a pessoa a viver a constante experiência dessa perda, mesmo que ela ainda não tenha se consolidado. Mas ele precisa confirmar que a perda existe. Por isso que ele tem que comprovar para ele que aquela amada, ela é promotora, sim, de que ele não é merecedor dela ou ela dele. Ele tem que confirmar de que é impossível amá-la. O amor e o ciúme, nesse nível mais intensivo, não se dialogam. O ciúme é a apropriação do outro por completo, dentro de um conceito altamente fantasmagórico, que é fazer do outro a sua metade perdida. O outro não é a sua metade perdida, é a lembrança dolorosa da incompletude que estará sempre em você. Ou seja, O outro não é seu infinito. O outro é a declaração da sua finitude. E por isso que a gente vive nessa busca constante de encontrar nesse outro um suporte para suavizar em mim o que atormenta. Normalmente, para o ciumento, o amor é uma forma de atenuar a dor que existe no inconsciente do ciumento. Ele tem uma dor insuportável, cuja experiência conjugal, através da posse, faz ele ter a falsa sensação que está se sentindo melhor. O problema em nível de neurociências, quando o ciumento ele elege a sua amada, ele seleciona aquela amada e projeta sobre ela a figura da salvação do seu tormento e se apropria disto como forma de criar segurança para o sentimento de exclusão que ele não consegue lidar diretamente, é que em nível de neurociências ele desregula um núcleo muito importante para o funcionamento das nossas emoções, que se chama sistema de recompensa cerebral e de punição. Sistema de recompensa, na verdade, um sistema cerebral de recompensa e punição. Ou seja, o que é o sistema de recompensa? Tudo o que eu faço é para ter prazer. Só que cada vez mais ele vai selecionando a amada como única forma de prazer. Então, ele não vive com a amada, ele vive da amada e para a amada. O sentido da conjugalidade não é compartilhar com a amada uma felicidade que ele constrói, mas de fazer com que essa amada destrua nele a tristeza profunda que o corrói. Então, ele não consegue se dar conta dessa questão que o faz se atormentar costumeiramente como uma experiência eminente de perda contínua, onde ele se utiliza da relação conjugal como modo de aplacar essa profunda angústia ainda não conscientizada em nível individual, mas desesperadamente procurada para ser socorrido em nível conjugal. Está claro? Tem que ir fazendo essas entabulações. Um eixo importante. O ciumento é aquele que sofre de um sentimento de exclusão, que passa a ser reforçado, porque todos nós sofremos, mas por ausência provável de amor na infância, ele fica mais exposto a essa exclusão. Para não ser novamente exposto à exclusão, ele elege a amada. E faz com que ela aplaque, diminua essa dor superlativa que está nele. Por isso que a experiência nele de perder a amada não é em si dela, mas sim de perder aquela pessoa que ele produz como imagem dentro de si que suaviza ele. Nós sabemos que as mulheres amam amar. Isso é uma prerrogativa da sensibilidade feminina. A mulher ama amar, muitas vezes a mulher ama mais do que aquele que pensa que ama. O que importa é amar. Isso caracteriza muito uma particularidade psíquica, que é justamente a fantasia. Muitas vezes a gente faz um duplo da amada, a gente duplica essa pessoa. A gente tem a pessoa de fora e a gente tem a pessoa que a gente constrói dentro. Porque nós amamos mais, muitas vezes, a imagem que criamos sobre o outro e que fica dentro de nós, do que a pessoa física que está ao nosso lado. Por isso que a gente sofre em dobro. Na separação, não apenas quando a pessoa física vai embora, mas o que ela deixou dentro de mim é que mais me atormenta. E o que ela deixou dentro de mim, uma memória que alimenta a imagem, uma fantasia que eu construí dela. Uma fantasia que suaviza a minha penúria, suaviza a minha dor, me faz me sentir mais harmonizado com a vida. Se a gente parte, então, dessa perspectiva de que o ciumento procura justamente suavizar um sentimento de exclusão reforçado ao longo de sua vida, e se a gente entende que a nossa mente é capaz de projetar uma imagem desse outro a qual a gente passa a amá-la mais do que a própria pessoa fisicamente, e se a gente passa a aceitar a possibilidade de que essa imagem ela fica dentro de nós, quando nós perdemos alguém, então nós estamos num sofrimento duplo, que significa como poder também me afastar da imagem que essa pessoa deixou dentro de mim, a fantasia que eu produzi a respeito dela. Essa fantasia intensifica então a experiência da perda. Ou seja, por que eu fantasio? Nós não amamos necessariamente na presença do outro. Nós amamos na ausência do outro. E por que na ausência? Porque a ausência permite a imaginação a criar essa imagem e cultivá-la ao nosso bel prazer. Para quê? Para intensificar o prazer em mim. Eu quero acreditar que realmente, finalmente, eu encontrei a princesa encantada ou o príncipe encantado. E muitas vezes o meu sistema de auto-engano vai ser acionado para negar que aquela pessoa, eu não acredito, que ela não está correspondendo àquilo que eu penso dela. É a idealização. E essa idealização que eu passo a construir dentro de mim, essa idealização, ela tem um custo emocional muito profundo para sair de dentro de nós. Diz Spinoza que só se vence um amor com outro amor, só se supera uma paixão com uma paixão ainda maior. Porque nós precisamos ter os objetos amados substituídos. Para quê? Para que o nosso afeto ele possa ser reciclado. Bom, então se a gente parte desse entendimento à luz da neurociência, que o ciumento, ele começa a entorpecer seu sistema cerebral de recompensa e punição, a gente pode considerar que a experiência do ciumento é uma experiência drogadita, adicta, uma experiência de droga. A sua amada é uma droga, no sentido de viciação do seu sistema de recompensa cerebral, porque ele só fica numa posição unicamente fixa. Estava falando hoje pela manhã que alguns estudos mostram que o cérebro de uma pessoa apaixonada parece muito com o cérebro de uma pessoa que sofre distúrbios psicológicos. O nível de oxitocina, de vasopressina, prolactina, serotonina, dopamina, testosterona, estrógenos em geral, ficam tão elevados que ela entra numa pane neurotransmissora e hormonal que ela parece começar a desencadear alguns sintomas de pessoas com distúrbio psicológico. Por exemplo, o pensamento obsessivo, só penso naquela. Ele fica fixo o tempo todo mandando mensagem, estou pensando em você, calma, eu sei, você já falou, mas não precisa verbalizar, vai dizendo. E ela também, e ela fica retrucando. Não apenas fica, como fica olhando o zap o tempo todo, se não mandou mensagem, tem algum problema. Qual é a hora que entrou? Qual foi o último horário que ela entrou e não mandou mensagem para mim? Então cria uma obsessividade e uma compulsividade. Por quê? Porque é muito bom estar apaixonado. Porque intensifica em nós experiências que muitas vezes os eventos comuns não disparam em nossos corpos essa potencialização. No entanto, no ciumento, começa a ter um enviesamento patológico, ou seja, ele começa a ficar dependente da relação conjugal como única forma de produzir serotonina, oxitocina, vasopressina e por aí vai. Então, quando ele se coloca nessa condição, há um adoecimento não somente dele, como ele pode gerar o adoecimento daquela pessoa que se envolve com ele. E um dos grandes engodos do ciumento é achar que o comportamento de controle gerará nele a segurança, quando isso ocorre muito fatalmente para a maioria dos homens. É uma dica. Quanto maior o ciúme de uma mulher, mais persecutório e histérico, delirante, mas sem que ela saiba, ela está empurrando o homem para outra mulher. Porque pela pressão, pela perseguição, quando chega uma com maior amabilidade, ele diz: era que eu preferiria, e não aquela que está comigo numa ação intensivista, o tempo todo me perturbando. O ciúme do homem difere da mulher? Em algumas particularidades, sim. Como falei anteriormente, o homem padece do ciúme mais pela infidelidade do que pelo medo de perdê-la. E a mulher padece do ciúme pelo medo de ser rejeitada ou medo de ser abandonada. A mulher, ela quer uma estabilidade, que isso está dentro do processo evolutivo, que garanta a ela, pela estabilidade, o cuidado com a prole. O homem, ele não deseja apenas a estabilidade, senão na continuidade da relação. O homem deseja a vivência intensiva da sua sexualidade. Depois, ele começa a evoluir da experiência intensiva da sexualidade para o cuidado e para o amor, onde ele passa a protegê-la e ela passa a cuidar dele. No entanto, por isso que Freud dizia que muitas vezes o homem pode confundir a figura, no caso da mulher, com da mãe. E muitas vezes a mulher pode confundir a figura do seu homem com a figura protetora do seu pai. Por isso que às vezes a mulher tem um casamento e quando se volta só para as crianças, esquece a relação. E isso abre um espaço muito grande para que o homem volte a se apaixonar por outras, por uma outra pessoa que não seja a da esposa. Então, o fato é que o ciumento, então, ele sofre de uma dependência cerebral, de uma dependência química também, como o uso de uma droga para se relacionar com esta pessoa que passa a ser seu único alvo, sua única fonte de gratificação. Está quente, né? Eu estou sentindo mais ainda, porque quando a gente fala, né, a circulação aumenta, a pressão aumenta. Está muito quente aqui. Esse é um fator interveniente na minha inspiração. Mas vamos lá. Então, o que dizia Freud nesse aspecto? Ele dizia: o sofrimento nos ameaça de três lados. Nosso próprio corpo, destinado à decadência. O mundo externo, sempre expondo as forças inexoráveis externas. E a terceira, e aí que é muito interessante, é a que provém das relações humanas. Diz ele: nunca estamos tão mal protegidos contra o sofrimento como quando amamos. E tem uma intrínseca relação nisto. O amor conjugal nos expõe para um risco de sofrimento. E dependendo da personalidade envolvida, esse sofrimento vai ser maior ou menor. E dependendo do tipo de personalidade, como ele vai lidar com esse sofrimento. Aí vai caracterizar o comportamento do ciúme. A dor da separação, isso trecho meu. A dor da separação, que o ciumento tenta evitar, se equivale à dor de uma amputação de um membro ou órgão. Vejam que experiência dolorosa. Sem direito a próteses imediatas. Porque você não encontra imediatamente alguém que substitua a pessoa que você ama. Vive-se o luto de quem se foi como se vive para o amputado a experiência de um membro fantasma. Ou seja, a perda de um amor equivale a uma amputação. E para quem amou, sabe disso. E no caso do ciumento, isso fica mais acentuado. Ele pressente essa dor porque ela já existe. Ela já existe da amputação nele. Porque ele não se sente merecedor, porque ele já se percebe como excluído. Ele já se exclui. A imagem que fica na ausência da amada real é mais dolorosa que a separação dela fisicamente. Então, essa imagem a qual eu me referia, dependendo do tipo de personalidade, essa imagem vai ser mais importante do que a minha vida, vai ser algo muito maior do que eu, vai ser a minha salvação. E quando você, no caso, ciumento, coloca-se nessa posição, ele começa a, nesse caso, a... Desculpe. Mas as glândulas sudoríparas são malvadas. Ele tenta evitar justamente aquilo que já está posto. Ele tenta evitar a confirmação de uma amputação que já existe. Né? Amada, nesse caso, ajuda, enquanto está presente para o ciumento, a que ele tolere a sua própria angústia constitucional. Por isso o nível de dependência é tão alto e ele fica tão dependente, o seu sistema cerebral de recompensa, da pessoa dela ou dele. Não apenas nos traz uma alegria a mais, a presença da amada, que suaviza a dor que eu tento evitar, mas nos ajuda a suportar a tristeza que nunca totalmente morre em nós. Então, tentar encontrar no outro o seu infinito é ignorar em você a sua finitude. E é isto que muitas vezes o ciumento tenta fazer. Ele tenta encontrar no outro uma outra metade perdida porque não tolera assumir em si a incompletude que sempre terá dentro dele. Isso é muito importante para que nós entendamos, porque do ponto de vista psicoterapêutico, é um dos núcleos principais a serem trabalhados. O modo como que o ciumento vai se conscientizar de que o outro não pode ser responsável totalmente por essa sua angústia em termos de suavizá-la, somente ele. E tentar indicar os caminhos para isto. Por isso que essa dor, ela precisa ser sentida. O ciumento evita sentir a dor que mais o atormenta através da eleição de uma amada e vivendo para ela. Sentir essa dor é convertê-la em sofrimento. O sofrimento é uma dor confessa. A dor é um sofrimento não assumido. E quando você tem uma dor confessa no sofrimento, você pode dar um destino ao sofrimento. Não necessariamente você pode extirpar o sofrimento, mas você pode dar um destino. Tem pessoas, no caso mulheres, que entram nos jogos amorosos com um tipo de barganha extremamente perigosa, que eu vou dar o nome de servidão. O que é? A mulher, para não experimentar a dor da separação do seu amado, ela opta em se submeter a tudo aquilo que o amado impõe a ela. É preferível se perder na relação a perder a relação. Ela se submete. Porque a dor psíquica é tão aguda que seria mais suportável passar por todas as humilhações a enfrentá-la diretamente. Mas essa é a questão. Dor não sentida é dependência garantida. Se você não enfrenta a sua dor, você se torna escravo dela. A dor enfrentada, você se coloca na posição de comando. A dor negada, você se coloca na posição de servidão. E aí você perde o jogo para a vida. Então é muito importante esse aspecto de entendermos que o tratamento do ciumento se concentra muito nesse aspecto de como ele vai ser capaz de poder enfrentar essa dor, que ele tenta suavizá-la, uma dor produto do sentimento de exclusão que ele tenta evitar desde que nasceu. Podemos então definir que o amor passa a ser a presença em fantasia da amada no meu inconsciente. Então, eu não amo necessariamente o outro fisicamente como pessoa. Eu amo a imagem que eu construí dele e coloquei para dentro de mim. Isso é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas tentam mudar a outra na esperança de continuar a alimentação de sua fantasia, que é enquadrá-la nela, na sua fantasia. A pessoa não dialoga com a outra em si, mas com sua fantasia projetada nela e tenta enquadrá-la. Você já ouviu falar no mito do escorpião do Nilo? É uma historieta bem interessante, quando um escorpião se depara com o rio Nilo e ele queria atravessá-lo e ele se encontra com uma rã. E ele faz uma proposta à rã: você poderia me levar nas suas costas para atravessarmos o rio? E a rã diz: mas como vou fazer isso se você é uma pessoa que adora ferroar os outros? Claro que não vou botar você nas minhas costas para você me ferroar. Aí o escorpião diz o seguinte: mas deixe de ser burra, porque se eu ferroar você, eu que vou nas suas costas e você vai nadando, tanto você morre como eu também vou morrer. Então, está garantida a nossa travessia. E aí a rã achou interessante, se convenceu e cedeu ao pedido do escorpião. E aí foram atravessando o rio, o escorpião nas costas da rã e a rã nadando. Chegou no meio do rio, o escorpião inevitavelmente passou o ferrão na rã. Os dois afogando-se, a rã pergunta: por quê? E o escorpião responde: desculpe-me, é a minha natureza. Então, o ciumento muitas vezes tenta ignorar a lógica da natureza do outro, convertê-la em favor do que ela, essa pessoa ciumenta, deseja. Muitas vezes o desejo, ele produz nossas crenças, e muitas vezes o desejo dribla a realidade. Diz Spinoza que as coisas que nós desejamos, não desejamos as coisas porque elas são boas em si. Elas passam a ser boas porque nós as desejamos. Então você está com um cara que realmente em si não é uma peça boa. Mas você deseja tanto encontrar seu príncipe encantado que você passa a ver nele aquela coisa boa que você deseja, mais do que ele é em si. E quando isso não começa a acontecer, você tenta, de todas as maneiras, enquadrá-lo na sua fantasia. É onde vai decorrer a aceleração do ciúme. O que é o ciúme? Uma apropriação do outro com tentativas de enquadramento dele em nossa fantasia. E esta fantasia é um recurso psicológico que eu utilizo para poder suavizar a dor em mim, porque eu não consigo enfrentá-la sozinho. Tá claro? Acho que dá. Então, o que perdemos ao perder a amada? O que perdemos? Perdemos mais do que a amada. Perdemos dela a força que ela nos dava para que nós amássemos alguém. Perdemos o prazer de poder amar, porque nós amamos amar. Muitas vezes, mais do que dizemos a quem amamos. Por isso é muito importante, antes que alguém diga a você, eu te amo, você procurar saber quem é a pessoa que diz que te ama. A analítica da personalidade de quem diz que ama é chegar ao fundo daquela ou daquele que poderá ter um ciúme doentio ou não. saberás que uma pessoa é ciumenta estudando-lhe a personalidade. E quais são os sinais de um ciumento? Como eu posso saber que o ciumento, ele me coloca em ameaça? Quando? Que sinais existem? Normalmente, a pessoa que é alvo do ciúme também está com um problema, que é não se desfazer da fantasia que ela também constrói em proporções menores. Mas ela também quer vivenciar essa fantasia. Olha, essa coisa é tão interessante que aí eu vou recorrer à mitologia para representar melhor e não ficar tão enfadonho, né? Um aspecto importante da mitologia grega, que o Olimpo, os deuses brigavam por ciúme. Ciúme e inveja, como uma representação do comportamento da natureza humana. Existe um mito conhecido como Afrodite e Psique. Esse mito diz o seguinte, que Afrodite, que era deusa, e Psique, a sacerdotisa do templo de Afrodite, começou a ficar enciumada de Psique, porque Psique era a mulher mais bonita de toda a região. Então ela chama seu filho Eros e sugere a Eros para que ele projete uma flecha envenenada, fazendo com que Psique se apaixone pelo homem mais feio do mundo. Isso afastaria do caminho de Afrodite. O que acontece é que quando Eros projeta a flecha, por um descuido, a flecha, quando é lançada na direção de Psique para fazê-la se apaixonar pelo homem mais feio do mundo, corta-lhe o braço. De forma inadvertidamente, quando corta o braço de Eros, Eros passa a beber do seu próprio veneno e se apaixona por Psique. Os dois ficam apaixonados um pelo outro e a desgraça de Afrodite foi maior. No entanto, o Eros fez uma barganha com Psique que ele não poderia ser descoberto de nenhum modo e, portanto, pediu para que sempre se apresentasse a Psique de máscara para sua mãe não saber que era ele. Sempre o conflito sogra e nora, mãe e mulher. Né? Quem conseguirá conquistar o amado? E aí ela concorda, mas certa feita Eros estava dormindo e ela chegou muito cautelosamente com a lanterna para ver se poderia tirar a máscara e ver o rosto de Eros. Mas por um descuido, um pingo de cera da vela caiu no rosto de Eros. Eros se levantou, olha para ela e diz: você cometeu o pior erro para o amor. Qual é o pior erro para o amor? A desconfiança. Então ela passou a se dar conta, naquele momento, que o ciúme é a experiência constante da desconfiança. E qual é a origem dessa desconfiança? O sentimento de exclusão vivido como dor inconsciente no sujeito que ele procura resolver, gerando dependência daquela pessoa para suavizar a sua própria dor. No processo psicoterapêutico, a gente tem que fazer o corte para que ele possa, na compreensão pelo corte, assumir, então, essa dor. O ciumento, então, ele denuncia uma autoacusação. O ciumento vive se autoacusando de que ele não é capaz ou se sente o tempo todo fracassado de manter aquele relacionamento. Por isso que os primeiros sinais de uma pessoa muito ciumenta, vocês pensem duas vezes, porque vocês não poderão resolver o problema, que é de ordem estrutural e não conjugal. E se é estrutural, é como a metáfora do escorpião, é a natureza da pessoa. E aí vocês não vão ficar muito tempo nisso, né? Existem algumas categorias psiquiátricas, como o transtorno de borderline. Vocês já ouviram falar? Borderline é aquele que está na fronteira neurose e psicose. Ou seja, São mulheres de personalidade histérica que querem viver intensamente a paixão. Você já ouviu falar no ciclo da insatisfação do conto de Machado de Assis? Diz o seguinte, que certa feita um pirilampo olhando para o céu, viu uma estrela e se perguntou, por que eu não poderia ser uma estrela? Como eu gostaria de ser uma estrela? A estrela olhando para a lua se perguntou, por que eu não posso ser feito como a lua, tão bonita, tão prateada, tão bela? A lua olhando para o sol se perguntou, por que eu não poderia ser como o sol, luminescente, com essa quintessência de luz? E o sol, entediado, olhando para a terra, viu um pirilampo e perguntou, por que eu não poderia ser feito um pirilampo? Então, uma característica muito própria da nossa natureza é a insatisfação. Estamos continuamente insatisfeitos. No caso do ciumento e da borderline, a insatisfação é superlativa. Nunca estão satisfeitos com tudo que vocês fizerem para poder dar segurança e dizer que não estão traindo. Não adiantará. A pessoa continuará desconfiada. E aí a atitude é a atitude de Eros. Vocês têm que ir embora porque ninguém pode ser salvador do outro. Vocês podem ajudar, mas não ser salvador. Então, um ponto capital é que o ciúme, ele traz essa característica de evitação da sua própria dor, de uma dor profunda. O nosso tempo está chegando, e aí eu pretendo fazer o encerramento, utilizando-se um pouco da literatura da psicologia evolucionista e da biologia evolucionista, quando se desenvolveu um esquema de interpretação que o ciúme é um recurso adaptativo que foi necessário dentro da formação dos primeiros relacionamentos em nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, eles se subdividem em vários hominídeos. Nós tivemos aí os Ceronempos, tivemos os Neandertais, mas nós, Homo sapiens, segundo estudos antropológicos e paleontológicos, nós sobrevivemos por duas características dominantes, que é justamente a característica inicial da cooperatividade. Nós entendemos que cooperar um com o outro fortalece o grupo e isso protege o grupo da ação de um inimigo. Dois, além da cooperatividade, a agressividade. A agressividade no sentido proativo, de você não se permitir ser enganado ou engolido pelo outro. Existe uma batalha antológica na antropologia que se chama a batalha entre os Neandertais e os Homo sapiens. E os Neandertais abestalhados morreram totalmente porque eram destituídos desses dois recursos, cooperatividade e agressividade. E nós somos a espécie de hominídeos que tomou conta do planeta Terra. Nos estudos da psicologia e da biologia evolucionária, se detectou o esquema chamado estilos de apego. O processo evolutivo não se deveu unicamente como sendo um processo que se daria pelo amor, mas pela seleção sexual. Ou seja, aquele que tivesse ou aquela que tivesse maior capacidade de reprodução sexual era eleito como sendo a referência do grupo. No entanto, havia uma necessidade que foi se constituindo ao longo da evolução de que a mãe precisaria proteger sua prole e isso fez com que fosse surgindo uma vinculação diferente da que existia no passado. Essa vinculação a gente pode constituir como os primeiros sinais do amor. E o que marca nesse sentido a experiência da formação de uma personalidade é o tipo de apego que você recebeu, mais uma vez, na sua experiência de nascimento. Quando você tem um estilo de apego inseguro, ou seja, que você não foi suficientemente amado, você não conseguiu encontrar um substituto, porque a criança, quando não consegue ser amada pelos pais, ela vai procurar o vizinho ou o tio. Se não acontece, ela vai procurar a celebridade, mas ela precisa ter uma referência para poder gerenciar e nortear sua observação vicariante, que é seu centro orientativo. Então ela precisa ter alguém como referência. Quando ela não tem esse estilo de apego seguro, não foi educada, não foi treinada a desenvolver essas habilidades, ela tem grande dificuldade de constituir relacionamentos. Porque ela vai sempre projetar essa insegurança que foi formada lá atrás. Então, quando o seu estilo de apego é inseguro, que é propriamente dito a base psicológica do ciumento, que difere da base psicológica de uma pessoa que tem mais confiança em si, então a gente pode entender que essa pessoa tem um estilo de apego mais seguro. E como se cultiva isso? Qual a melhor forma de proteger um relacionamento? Quando a pessoa ela é portadora de um estilo de apego inseguro, porque existem vários graus. Dependendo do grau, dá para você manter uma relação com essa pessoa. Cultivando o relacionamento através do diálogo e da transparência e fazendo acordos que permitam com que, no cumprimento dos critérios, gere esse ambiente que a pessoa foi desprovida durante a sua vida, que é o ambiente de formar segurança. Óbvio que quando a constituição é muito excessiva de insegurança nessa pessoa, ninguém consegue dar conta. Por isso, o ciumento, ele sofre dos dois lados, porque não vai encontrar seu salvador e poderá não se constituir como salvador. E aí, gente, para terminar o nosso sofrimento caloroso, eu concluo com um poema que eu gosto muito, da Cora Coralina, para representar en passant a proposta temática sobre o amor como antídoto do ciúme excessivo, porque não se dialogam. Diz Cora Coralina: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. O amor é enquanto aquilo que se permanece duradouro. Obrigado.